pudesse te olhava querendo não te querer. Mas meu coração deseja tanto amar você. Amei o beijo que roubei. Não sei se te devolverei. Bye, bye. Juro que não quero mais ser amigo de quem amo. Pra mim é demais. Bye, bye. Juro que não quero mais ser amigo. Sou amigo de quem amo demais. Bye, bye. Antes era só um amigo pra me desabafar. Antes era só um amigo pra me aconselhar. Se eu pudesse te olhava querendo não te querer. Mas meu coração deseja tanto amar você. Amei o beijo que roubei. Não sei se te devolverei. Bye, bye. Sou amigo de quem amo demais.